Triadão 3170, acione identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050 ou ajuste no 014. 050 ITAP, obrigado, 14. 270, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado Electric 3, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1013, reportará o 310. Livra a restrição de SAP? Tá livre? Bom, direto para 2.000, obrigado. Localizador, 3170. 3170, chama a torre frequência 118, decimal 95. 395, ponta baixa. Pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 170 graus, 079. Bom dia, 10 autorizado, 3170. 3170 no solo 55, libera direito, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, boa noite, 3170.